Carretinha cabulosa do nego, de Capelinha, Minas Gerais. Desce com a perereca, vai. Desce com a perereca. DJ Daniel, vídeo. Desce com a perereca. De São Francisco, vai. Desce com a perereca. Minas Gerais. Vem de ladinho. Carretinha cabulosa do negro. DJ Daniel. Vídeo.